Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azila Cast. Eita, já tá chegando, porra. Olha os barulhos de caixa registradora, mano. Eu sou o Joel Suki, e uma lavada de carro, é 1x5, mas eu faço de promoção 2x10. Tá bem, tá mais requebrado essa promoção aí. Alô, mano. Eu tô, não, Neto, não. Aqui é o Telo. E lavar o carro é um grande negócio. Porém... Até que os pesquisadores criam um carro autolavável. Aí o Manel tá fudido. Mas o Manel aí, bicho, é superação. O cara vai dar um jeito ali de... Existem milhares de negócios que o cara pode fazer, mas o Manel investe num negócio que o cara pode muito facilmente fazer num sábado de manhã, né? É sábado de manhã. E eu sou o Neto Maru, e o segredo é sempre chamar o cliente de minha joia. Minha joia? Isso aí é mesmo. É, mano. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as técnicas de empreendedorismo do Manel, né? Só as autoridades, né, no assunto agora. Putaria, viu, bicho? Agora quem... A galera vai escutar esse programa, véio, anotando com aqueles caderninhos, mano, anotando ali as dicas do Manel, véio, as dicas onda do sucesso. Esse promete. O cara comprar tipo um PC igual o meu ali. É, aí. É doido. Isso, a massa. O cara quase não se fode, né? Cara, não gravei o queixo até hoje porque o PC estava fuleiragem. Um exemplo do que não fazer, né, mano? Não, o pessoal tá menosprezando o Manel só porque esse bicho sempre teve um chino comercialzão alto. Né? Ah, mas não vai provar que não é bem assim, né? Vamos começar, mano. É. Taria, empreendedores de bairro, né, mano? Sempre tem esses caras, né? Tipo o Tony ali. Foi da locadora. Esses caras que era de locadora, mas a gente imaginava ele tipo uns empresários não doideira, mano. O Tony, pelo menos na minha visão, era um empresário não fuderosozão, mano. Mas esse negócio de empreendedor de bairro, mano, isso aí é que dá dinheiro, mano. O cara pensa, ah, vou ser empreendedor só da minha loja zona lá no centro da cidade, não sei o que e tal. O cara pensa logo em ter uma loja zona doideira, né? Abriu a franquia de lojas, não sei o que. E aí é o que o Silvio Santos pensa, né, mano? Ah, mas o dinheiro ali tá no galerão, mano. Tu é doido, né? É, mancho, que dá dinheiro é isso aí, mano. Mas eu me lembro quando era novo, né? Na época que eu ganhei o Super Nintendo, eu acho. E aí eu ficava alugando a hora pro pessoal menor, mano, que morava lá próximo da minha casa. Era tipo, sei lá, umas 5, 6... 6 pivetes só. Aí eu cobrava o preço ali, nível Tony ali, 50 centavos a hora. É mesmo, né? Eu tinha uma locadora, né, mano? Na época dava um dinheiro doido, mano. E é porque eu tinha só um videogame que era meu e A freguesia era altamente reduzida, né? Mas... é até doido, mano. Então apurava quanto, mano, de dinheiro? Porque o cara tá... Beleza, né? O cara vai calcular ali quantas horas o cara deixa o videogame ligado. Porque o cara chegava 5 horas, né, do colégio. Não, de 5 até as... O quê? 10 horas? São quantas horas ali? 5 horas. 5 horas. Aí o cara alugava 50 centavos, dava 2,50, né, por dia. Aí, mano, só o filé, mano. É, mas o cara sem fazer nada ali. O cara só sentadão e tal. Aí o cara pensa, é pouca coisa, né, mano? Neto aí tirava só, sei lá, 12,50 por semana, 25,50 reais por mês. Mas na época que o salário mínimo era, sei lá, 300 conto, mano, o cara tirando 50 por mês não era... É doido, mano. Ruim não, mano. Era dinheiro, mano. É, eu me lembro que nessa época aí foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, mano. Tu é doido, achei essa parada irada demais, ó. Enchendo os bolsos ali, o cara aí. O cara já com a visão de negócio doideira, né? Só essa metodologia de negócio, né? O dinheiro entrando e o cara não fazendo nada, o cara dando joinha ali. Poxa, isso aí eu me lembro que é o sonho da vida do cara, viu? É o dinheiro entrar na conta e o cara não fazer nada, mano. Só assim de braço cruzado, deitado na rede. O cara sempre eu tentava pensar, mãe, alguma coisa, o cara não pudesse fazer nada, mas que continuasse ganhando dinheiro, né, mano? É porque, mano, não sei se foi o teu caso, mas, por exemplo, o pessoal não tinha muito dinheiro, não tinha muita noção de empreendedorismo, né? É. Aí o que é que o pessoal fazia? Diz assim, não, mas... O massa é o Bill Gates. Vixe, mas por quê? Não, mas o Bill Gates, ele parado, ele tá ganhando 100 dólares por minuto. Aí o cara só associava essa parte, né? O cara olhava você e imaginava o Bill Gates parado aí. 100 reais mais rico aí. Esse bicho andando, né? 300, né? Quase. Caramba, o jogo é o cara ser o Bill Gates, né? O bicho só amassa. E é como se o Bill Gates não tivesse feito nada, né? Na vida dele. O mais legal da lenda é esse, que é só o fato do cara ser o Bill Gates, aí ele ganha a skill de dinheiro por segundo. A skill é a ideia. Aí tem a adaptaria desses caras assim, tipo Mark Zuckerberg do Facebook, o Bill Gates, o Steve Jobs, que esses bichos tem essa lenda de que o cara não terminou... Foi na cagada. Não, o cara não terminou a faculdade, né? O cara não terminou a faculdade, aí pronto, o cara virou o Bill Gates. Aí o Manel chegou assim, aí disse... Não, Bill Gates! Bill Gates ali não fez faculdade, tá aí. Tá aí, ó. Tá aí, o cara rico, não sei o quê, Mark Zuckerberg. Só essa parada, né, mano? Eu pegando a biografia dos multimilionários, aí passa um abandonar os estudos. Ele, ok. Continua a leitura. Tá, eu passo um pra abandonar os estudos. Só aqueles memes da internet, mano, que tem que é um bonequinho tipo todo triste. Manel leu a biografia do Zuckerberg, hein? Boneco triste, né? Aí Manel achou que largando a faculdade, tudo na sua vida ia se tornar uma maré de dinheiro. Aí só um close na fotinha do Manel triste, é uma lágrima escorrendo, né? Manel estava errado. Eu acho que na verdade o Nigo se inspirou ali no meu tio ali, que ele também não acabou a faculdade. Mas esse bicho é rico, mano. É, mano, bicho é... Oi, todo ano ele compra Hilux nova aí e tal. Padrões de riqueza do Manel, né? Não, mas não, ele vive bem, vive bem. Acho que o objetivo não é ser milionário, não, é tal. Só o cara assim, ser viver bem, bem, né, mano? Viver bem de vida. Viver bem, o cara trocar Hilux, né? É, o cara tem um carrinho do ano, né, assim, novinho e tal. Ele não é nem do ano, macho. Eu não tenho nem esse verme de comprar todo ano carro novo, né? Eu acho o máximo. Eu acho que um carro dura na mão do carro uns 3 anos. Só o ano passado já tá bom, né? Não, sério mesmo. Se eu comprar um carro, eu tendo dinheiro, acho que eu passo uns 2-3 anos com um carro, mano. Mesmo eu tendo dinheiro pra trocar, assim, entendeu? A não ser que vale muito a pena, né? Aí a pessoa troca logo. Mas eu acho que um carro dura na mão do carro uns 3 anos, tranquilo, assim, 4. Tem uns malacas que vivem disso aí, né? Os empreendedorzão. Mas tem um. Esses empreendedor avulsozão, assim, mano. mano? Tudo na doida, não? Muito longe, não chego muito longe, não. O pai do, sei lá, que é amigo do meu irmão, esse bicho é o magnata dos grampos. Vixe, tem uma trabalha com escuta telefônica. Não, é deles que isso. Ele trabalha com grampo cabelo. É. Aí, mas esses grampos aí de cabelo, mano, é vendido pra caralho, né? Porque os cabeleireiros, começa salão de cabeleireiro, essas paradas assim, usa esses grampos em tudo pra fazer os penteados, né, e tal, aquele negócio todo. E o pessoal não substitui esse objeto, esse utensíliozinho do cabelo até hoje, né? Pra segurar o cabelo de um jeito ou de outro, é aqueles grampinhos. Eles são bem discretos e tal, né? É aqueles normal, aqueles de metal, acho assim? Aqueles antigão. É aqueles antigão. Sendo que hoje em dia eu não sei se ele faz outros modelos, vai mudando o formato do bicho, não sei. Só sei que é aquele eu conheci, quando o Moro me falou, era o tradicional mesmo. Aquele que é, normalmente é meio preto, né? É, pretão, tem uma bolinha vermelha nas pontas, assim. É. Aí esse bicho aí, mano, é o magnata desse grampo aí. E aqui no Ceará, parece, ou no Ceará, no Nordeste, só tem ele e outro representante. Bicho aí, mano. Duas fábricas. Então ele não é nem o dono da fábrica, ele é só o representante. Não, representante não, a fábrica, eu quis dizer. É o CEO, só tem, né? A fábrica na arte, entendeu? Ele, ele é o dono da fábrica. Aí ele tem, aí ele importa pro Brasil inteiro, mano. Entendeu? Ele importa, exporta aí pro Brasil inteiro. Como não é que ele não, mora no Brasil e importa pro Brasil inteiro? Eu pensei. Que maldição é essa, mano? Ele exporta os outros estados, né, no caso. Exporta pra dentro do país, né? Pois é, isso mesmo, então. Aí, é doido. Aí ele espalha, mano. Ele se garante, entendeu? E ele é um dos que troca um carro assim, mano. Ele comprou... É, mano, ele leva umas quengadas assim de 30 mil, brincando. Porque ele compra um carro novo, zerado, aí o bicho sai da caixa quengando o comprador, né? Tipo, 100 mil. Meu filho, você tirou da loja. Pronto, ele já tá valendo só 60 mil, 70 mil, entendeu? Você tirou da loja e fudeu tudo. Aí ele tá nem vendo, ele tá nem vendo. Vende o bicho, fez, né? Uma quengada de 30 mil, já comprou outro novo, zerado de novo. É, é isso aí que eu acho putaria, mano. Porque tem nego, mano, que vive disso aí, mano. Tá indo, de comprar carro novo e vender, comprar e vender, comprar e vender direto, mano. Desse verme todo, não. De ficar trocando e tal. Tinha um amigo meu que ele fazia isso aí com celular, mano. Toda semana ele tava com um celular novo. Ah, vendi o meu, comprei esse aqui. Que diabo é isso aí, mano? Chegava no outro dia... Não, vendi aquele lá, mano. Já tô com esse do outro aqui, ó. É um diabete, tu tem uma loja de celular, mano. Não, mano, vou comprando e vou vendendo ali. E o cara todo avulsozão, assim, mano. Nada a ver, mano. Na verdade, esse bicho era traficante, ninguém sabia, né? O Manel aí, bicho, sempre foi um cara que ele teve comércio na vida dele, né, mano? Bicho sempre foi um empreendedorzão, ou então o bicho foi forçado, né? Na verdade, foi a minha família que era, né? Eu forçado, depois que cresci é que fui, né? Tu era só mais um escravo do trabalho, né? Tua família te escravizava, Manel, né? Não, ó, desde os... Né, a putaria é essa, né? Desde os 12 anos, 13 anos que o cara trabalha, a legal disse que eu sou vagabundo, né? O Beto é o dos que faz me fresca. Esse mundo é injusto, né, mano? Da tuca, mais tolo. Fresca, né? É porque, mano, o cara... Os primeiros cash é essa putaria direto, mano. É, o Baléu aí, vagabundo não. Acho que o cara tem que contar a história direito. É. O cara que ouve assim, ama, Manel aí, 14 anos trabalhando, bicho era gênio, não sei o quê. Ó, Manel, é o tipo do cara que. O que ele quer dizer com o trabalho é o mesmo que outras pessoas dizem como sendo serviço, né? É. Por exemplo, Manel, 12 anos esse bicho não trabalhava, o bicho ficava era só frescando lá no comérciozinho dele e tal. Baixa, eu me lembro que o Manel tinha mania, mano, de fazer pegadinha com os clientes, mano. Como é que o cara queria vender, mano, desse jeito? Aí dentro? Que o Manel... É, mano, até acontece essa história, mano, que tu pegava e ia vender os Totolec, né, que era tipo... Poupa ganha, né? Papa o... tudo, né? Papa tudo. Esses títulos de capitalização, o cara compra uma cartela pra Telecena, alguma coisa desse tipo. Aí o Manel pegava a caneta branca, né? Que o cara tinha que preencher, lascava o corretivo da bicha e deixava lá pro cliente pegar. o cliente pegava assim, bicho, que diabo é isso? A mão toda branca e tal. Eu mandei começar a Maria. Isso aí foi uma putaria do Rio do Colombaixo. Essa história aí. Essa história aí foi a do Isaías. No dia do Isaías, o cara chegou aqui, aí Isaías ficou aí prestando na loja, aí eu vendendo, que era Poupa Ganha nessa época. Poupa Ganha e tinha outras coisas aqui na loja, que na época do Fepermã não, é outra coisa. Aí eu lá, aí o Isaías chegou pra ficar conversando e tal, aí eu peguei a caneta, a bicha tinha papocado, aí eu fiquei tirando a tinta lá de dentro da caneta, né, daquelas bicas pra fora. Pra melando fora da caneta, né? Que a bicha tava toda lambuzada por dentro. Aí não dava pra distinguir se a tinta tava fora ou dentro, né? Tava toda preta, aí eu fiquei melando a bicha por fora. Melando. Aí deixei bem pertinho do Isaías pra ele pegar, sabe? Ele ficava pegando e soltando alguma caneta perto dele, uns popoganhazinhos, né? Ficava frescando. Caralho. É. Aí eu deixei bem pertinho da cara, perto dele, calado. Eu fiz discretamente, tal, de trás do balcão. Aí deixei. Aí quando ele dá as costas, mano, se distancia um pouquinho, não, mas aí ficou fazendo a dancinha dele pra longe do balcão. Aí quando de repente entra o cliente, ó. O cliente todo agoniado, ó. Aí entrou de repente. Papagaio. Aí eu, rapaz, aqui, ó, pode escolher um papagaiozinho aqui e tal. Aí pegou e tal. O cara era todo agoniado, se mexia rápido, sei lá, todo perturbado. Aí pegou. Aí eu não tirei a porra da caneta, mano. Ele foi mesmo em cima da caneta, ó. Tá com a mão na caneta, aí pegou a caneta e eu falo, mancho. Aí pegou a caneta, aí o Isaías, nessa hora, ele viu o cara entrando, né? Todo agoniado, ficou observando o cara, né? Aí ele pegou a caneta e ficou. Quando ele começou a escrever, a caneta começou a deslizar na mão dele. Aí ele. Que isso? A caneta toda amarela, que isso? Aí, pô, macho, todo alterado, caralho, macho, o Isaías se abando de rir, macho, atrás do caralho. Isso. E eu tô tentando fazer sério, né, porque eu, não, cadê o pistolão, não sei o quê, com vontade de rir. E agora, não sei o quê. Aí eu, não, tá aqui outra caneta aqui. Aí ele todo. Ah, me dá um papel aí pra limpar. Pegar papel, pra se limpar e tal. Ele pegou, tirou a tinta lá na mão, aí fez o papagaio e foi embora. Aí já vou lá. Aí ele tá. Mas é, passou da parte. Isso é engraçado demais, mano. O cara todo puto, aí o Zé morrendo de rir, porque a armadilha era pra ele tinha conseguido escapar. Ao né? mesmo tempo, o Isaías rindo e olhando pra carteira do cara. Aí, mano, ficou. O Isaías foi pra trás da parede, mano. Ri, mano. Ele tá atrás da coluna. Só que quando o cara saiu, ele entrou se acabando. É o baitola, tu olha aí, mano. Aí ele, o cara todo agulhado, não sei o que. Mas tá rindo. Trabalhava sério, mano. Tem essa não. Trabalhava não, mano. Eu ficava. Era... O cara chegava, tinha a lojinha do Manel, mano. Aí o cara pensava, não, mas Manel trabalha escravo. Mas o cara chegava lá, mano, toda vida tinha alguém jogando Magic lá na mesinha junto com o Manel, jogando um Pokémon e tal. Não, é porque o cara tem que contextualizar como é que era nessa época, né? Porque tinha assim, era tipo uma esquinazinha. Aí tinha a casa do Manel, aí virando a esquina, a lateral da casa do Manel, tinha mais três empreendimentos, assim, tudo um colado no outro. Aliás, quatro empreendimentos. A barbearia do índio, aí a lotérica de títulos de catalisação do Manel, aí tinha o cara do pet shop do lado e a sorveteria do outro lado. Não era desse jeito, Manel, a configuração. Tinha uma loteria, mano, era não ali do lado. A barbearia na esquina, depois... Loteria, depois o Teixeira. Teixeira? Quem é Teixeira? Depois... É que eu sei lá do tempo do Teixeira, não. Teixeira. O cara passou 15 anos andando ali, nunca ouviu falar desse Teixeira. Não é? Aí eu desisto o Teixeira. O Teixeira ali era um cabo que vendia almoço. Tipo uma, ele tinha tipo uma cantinazinha, tipo um restaurantezinho, sendo que esse restaurantezinho só de... De agar, cachaça. É, de quinta categoria mesmo, só pra galera ali, os peitos. Mano, aí acabou com o Teixeira, mano. Quinta categoria. Era legal, Maria, viu, porque mano? Ele tava com um baixo investimento, assim. Aí, não, tu tinha alguma contra, com alguma coisa contra o Teixeira aí. É. Bicho botando o cara lá embaixo. Pensa num cara legal mesmo. O bicho ali vendia cajuína fiado. É. Por isso que a quebrou, gente... né? Não, pois é, aí ele foi e tinha o Teixeira. Depois do Teixeira era o maluco da ração, que era o Aurélio. Depois do Aurélio. A gente tem história eu. Desse cara aí, da ração. Depois do Aurélio, eu. A, na época drogado. Era a loja do Fliperama. Aí depois do Fliperama tinha uma mulher. Ah, tinha uma loja, o restaurante do seu Edmilson. Mas esse tempo desse lado aí, mancho, não é do tempo da Olímpia, não, mancho. Que a Olímpia ali era. Quem é Olímpia, mano? São os empreendimentos dos anos 80, vamos lá. Chivas, quer dizer daí? Ei, Manel, eu nasci na década de 90, mas essas coisas de 1970 e cacetada, eu não sabia o que diabo é isso aí, não. Manel, rapaz, mas tu não se lembra ali da boate disco do César, não? Mano? E aí, o que foi que aconteceu com esses bichos tudinho, mano? O Teixeira morreu. Morreu? Só, mano, assim, né? Rapaz! Morreu, aí a família dele. Não sei como é a família dele, só sei que ele sumiu. O ponto entregaram, ele morreu e pronto. Olha bem isso, ele morreu de quê? Mas o Teixeira era tão jovem, mano. Não sei, não sei não. O menino, como é o nome dele? O outro aqui? Minha o Aurélio pro a, o alugou o ponto do Teixeira e aumentou o ponto dele, que é o de ração. Ele já tá chegando na configuração que eu conheço, hein? Aí comprou a da ração, aí ficou a ração grande, o ponto dele. Aí depois vinha a loteria, aí como é? A barbearia, o índio morreu. Ixi, mas ainda bem que tu saiu daquele vão de loja, viu, mano? Porque os caras tudo novo morrendo, mano. É, mano, nunca pensaram em investigar água, não, mas que vocês bebiam nessa estrutura aí. Aí ele... Não, mas na verdade, ele antes de morrer, ele se mudou pra um outro pontinho ali, aí depois que ele morreu, na verdade. Antes de ele morrer, ele lançou uma maldição, né, nos donos do imóvel. Aí, bom, aí quem trabalhava aqui era o seu... Como é? Um barbeiro muito louco aí a barbearia se acabou. Era o Fígaro, né, o cara? Não, aí tipo assim... Eu tô só imaginando um barbeiro meio coroa com cabelozão a caju pra cima, é o Fígaro, ó. Aí não, mas o que espantou, o que quebrou geral mesmo, foi a prefeitura. Foi aqui. Esse boato que os donos estavam tudo morrendo, foi eu, os caras, bicho, mano. A prefeitura comprou os pontos, mano. Todos os pontos comerciais, os seus respectivos donos, né? Deu uma indenização e tudo, aí ela fizeram o alargamento da avenida e pronto, aí acabou a bodega. É, mas aí, antes disso daí, mano. Isso aí foi a história que contaram, a história real, que como é que a Polícia Civil mandou fechar, porque tava muito estranho. Os donos de loja tudo morrendo aí. Só o Álvaro comprando os pontos do lado, mano. Ninguém nunca desconfiou disso aí, não, mano. Não, mano, mas antes dessa da prefeitura comprava, tem que contar a história antes, mano. Tu botou ali um ponto ali entre a barbearia e o Aurélio da ração, mano. Aí tu tocou o terror nesses bichos. O empreendimento na época, que era uma locadora, foi o meu irmão que colocou, aí uma vez ou outra eu... Ficava lá pra jogar de graça. Poxa, o fliperama era um negócio que dava um dinheirozinho legal. Vixe, era na época? Era um investimento legal. Você fazia tipo uma parada de consignação. Vixe. Você ficava com aquilo. Mano, eu cheio dos termos de empreendedor, né? Consignação. É, ficando pra frente, ó. Consignação. Lucro. Você ficava, você não alugava aquilo, entendeu? Você não gastava dinheiro nenhum. Você só a máquina de arcade. Disponibilizava, né? Você disponibilizava o espaço para aquele, pro dono do fliperama botar o fliperama. quantas máquinas você fosse necessário, né? Ah, eu quero 3, ah, eu quero 4, tal, né? Com os respectivos jogos que você achava que estavam no sucesso, ou que ele mesmo dissesse. É, porque ele, tipo assim... Mas esse aqui, o The King of Fighters 97, tá muito pedido. O pessoal tá jogando muito. Porque o dono do fliperama, ele praticamente conhecia, né? As outras locadoras. Ele via o movimento e fazia, né, a divulgação para outras, né? Comprava mais cartucho daquele jogo que tava o sucesso na época, né? Uhum. Voltou aqui 97, 96 e o Metal Slug era um negócio massa. O cara comprava, o gasto que o cara ia pedir primeiro é só as fichas. Você comprava a ficha a, vamos supor, 50 centavos, 10 centavos ou 20 centavos, dependendo do preço do indivíduo. E você vem revendia a ficha a 50 centavos, entendeu? É, aí o cara comprava 100. As fichas, né? Não comprava... É, o cara só comprava por um preço mais baixo as fichas e depois revendia por um preço X, né? Lascando, né? Ah, então era por isso que quando o controle quebrava, né, mano? O Manel chegava assim, não tenho nada a ver com isso, não. Aí o dono lá do arcade, né, mano, bicho, se fudeu. Ajeitar ali o controle, né? Rapaz, o controle tá quebrado aí. Ah, mano, entreguei assim não, cara. Eu imagino esse cara, mas esse cara que alugava os arcades, mano. Como é que não devia ser? Sofreu, né, muito, viu? Mas esse rapaz aí na mão do Manel. É o Sandei, mano, o nome do cara. Sandei. É o quê, mano? Sandei. Eu lembro, meu, o nome dele ainda. Vamos atrás desse bicho aí, vamos atrás dele. Procura ele com ele, né? Procura. Mas nessa época aí, mano, o do arcade, mano, dava dinheiro mesmo, mano, nessa época aí. Mano. Não, mano, não é dinheiro mesmo, é um caixazinho que o cara pode, tipo, comprar o pão do final do dia, né, assim, dá pra o cara comprar a comida da semana. Então não era um empreendimento bom que a gente serviu pra porra nenhuma, era só pra tu não ficar no ócio, é? A mãe do Manel dizia assim: rapaz, já que esse vagabundo não quer estudar, pelo menos ele vai ficar ali pastorando. Não, o cara trabalha, não é pra sobreviver? Então, dava pra sobreviver. Doido, o cara trabalha pra prosperar, mano. Quem trabalha pra sobreviver é o cara que tá em zona de guerra. Pagar as contas. Pra pagar as contas, pra comer, pra dar de comer pros filhos, né? Então. Mas dava quanto ali por semana? Tava dando sucesso. Não, mas aí você tá pedindo muito, eu não sei o número, não. É isso aí. Porque a minha função era cuidar da loja. Não, era pois é. Minha função era cuidar da loja, jogar com outros meninos pra ganhar deles, pra eles comprarem mais fichas. Olha aí, meu, esse cartelzão doideiro do mano. Mas aí eu acho que foi dessa hora aí que o plano não deu muito certo, não, viu, velho? Cartelzão doideiro do Manel aí, mano. O Joel mesmo aí foi vítima, mano. Ganhava o Joel 3 fichas, ele comprava mais e tal. Olha aí, mano, o cartelzão do Manel aí. Agora o cara sabe de onde é que esse bicho ganhava tanto dinheiro, mano. Esse bicho aí, vou botar só uma fichazinha aqui. O Manel falou isso aí, eu me lembro que no tempo do Patita, mas acho que o Patita também fazia essa parada aí, sabe? Era, fazia quando também. Era no, vamos dizer, quando era no, sei lá, um sábado de tarde que tava lotado, aí o Patita vinha assim, um Marcinho andando, ei, Marcinho, peguei uma ficha, Marcinho. O cara dava uma ficha pro outro, o outro que tá lá comprar 3, né? É, porque, por exemplo, uma ficha no sábado de tarde ali no Patito, na mão do Marcinho, rodava muito negro, mano. Agora o cara tá entendendo os esquemas desses caras aí de fliperama, velho. Mas tudo negócio de 50-50 aí. Porque o Marcinho tava passando realmente, mano, assim, mano. E esse bicho ganhava umas fichas de graça mesmo, mano. O Patita chegando assim. É, eu me lembro, eu vou mandar falar agora, eu me lembro. Que de vez em quando nada parecia que o Marcinho vivia liso, né? Esse bicho era só a boita zona doideira. Era aparecer um crédito aqui pra mim. Não sei o que. Ah, mas eu me lembro ali que o Manel ali, mano, esse bicho tava com um plano de quebrar o cara ali da ração, mano. Esse bicho, velho, ele botou uns arcades assim, mano, e botou na parede, perto assim da vizinha, a parede do cara da ração, assim. Aí chegava o Marcinho, mano, jogando ali o 97, The King of Fighters 97. Aí ficava soltando aquela que melou pra trás C da Atena direto, né? Bolinha da Atena. Aí ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Os cachorros tudo latindo. Os cachorros tudo... Endoido. Tem uma vez que o Marcinho chegou aqui, o Aurélio, que é o maluco da ração, tava ali. Aí, ei, mano. Aí tem a... Vou perturbar o Aurélio aqui. Bom, o Aurélio do sul fica putão ali com a parede da Atena. Aí a Atena tem a vozinha gasguita, né? Ei, macho, bota aí a máquina pra cá. Aí, bicho, a negada trabalha, a máquina bem grandona, só pra perturbar o juiz do outro, mano. Aí apontaram a máquina pro lado de lá, os alto-falantes aí, botou a ficha lá do Marcinho, aí o Marcinho botou lá a tela, aí ficou repetindo o golpe. Mancha, ele passou, sei lá, ele passou bem umas três, duas lutas só nisso, mano. Tá ganhando a máquina só nisso. Aí eu doido lá, ele lá de dentro, ó, não deu nem 5 minutos. Ei, não fala que isso aí, mano. Fala, mano, vocês estão tudo doido aqui. Falei pra ouvir os clientes, mas peraí. Aí esse baitão tá carro o dedo no... Tá carro o dedo no... Aqui não, mano. Já veio isso. Ligar a máquina. Eu me lembro que numa época, mas a negada descobriu essa putaria aí, vou te desligar a máquina. Ah, é, mano. Os caras faziam muito isso aí, ó, mano. Quando tinha algum cara jogando aí, o cara perdia a ficha, né, cara? Ia lá, né, tava lá, tacava o dedo, faltou luz. Putaria. Isso já passou. Mas aí depois dessa, da lotérica do Manel aí, o bicho prosperou, né, mano? O bicho foi do fliperama pra Lan House, né? Na verdade, a gente tava... Eu não sei nem o que é que tinha antes da Lan House. Ah, eu só sei que o meu irmão, ele foi trabalhar numa Lan House de um amigo dele, sei lá, de alguém aí. Ele passou um bom período trabalhando numa Lan House lá no North Shopping, mano. Ah, aí passou tipo um ano lá. Aí ele, ou foi 8 meses, 10 meses, sei lá, foi quase um ano, ou foi um pouco mais de um ano. Aí ele ficou lá e ele dizia pra minha mãe, mas o negócio é tão bom lá e tal, né? Negócio galera, é só filé, né? Galera fica de 3-4 pessoas esperando o contador e tal, é lotação direto, não passa um minuto sem ter gente e tal, aquele negócio todo. Isso aí é os primórdios do bate-papo da UOL, né? Justamente, é. Aí ele, no Mirk também, que era um programazinho de conversação e tal, de bate-papo, aí ele, rapaz, é sucesso demais. E quem sabe a gente bota aqui e dá certo também e tal, né? Vamos botar e tal. Aí a gente começou a planejar. A gente não, né? Eles dois, porque eu era meio pivete ainda nessa época. O Manel era só os músculos, né? Da operação. Eu era só o, né? Não, o vem, né? É porque na época tu tinha colocado internet banda larga. Aí todo mundo ia pra tua casa, mano. Aí nessa hora, mano, veio a luz ali na cabeça do Moura, mano, assim, ixi, mano, um negócio é esse daí, mano, deixa o cara alugar os contadores, mano. E se eles pagassem, né, só o Moura, e se a galera pagasse, aí aí virando a câmera, aí Lan House do Mané, a plaquinha assim, mas esse primeiro investimento do Manel aí, mas essa primeira empresa do Manel aí foi um sucessozão doideira, mano. Essa daí foi a primeira que deu certo, né? Porque é, já foi cheio das empresas zonas de baixa credibilidade. Essa daí deu certo, mano. Tu é doido, mano. Foi um empresário não bem sucedido, velho. Nessa época aí, mano, meu irmão estragou muito dinheiro, porque é nessa época aí que o cara era pra ter ficado rico. É pra o cara mesmo, ter... O cara não ficou rico nessa daí, não fica mais não, viu? Vira essa boca pra lá. Tá mal de sua do outro. O problema é que o meu irmão, mano, fez muita farra nessa época aí. É. O bicho era sair, tipo... Toda a farra dele é 300 conto no lixo. De 3, 4 vezes. Foi daquela época que o cara chegava lá na casa do Manel e tava o Moura muito doido de cueca, né, na sala. Era. Ele estava com muito dinheiro nessa época aí. Aí nessa época aí eu não tava na administração da coisa. O dinheiro que eu ganhava eu guardava e tal. Aí toda vida quem pagava, se houvesse algum abacaxi, minha mãe fazia me pedir dinheiro pra dar o suporte ali e tal. Ou seja, o Manel, como sempre, era só levando fundo. É por isso que eu digo que não adianta o cara. Tem aquela frase do Bruce Lee, né? Que ele disse que é mais ou menos assim: tijolo não revida. Que o fato de você ser bonzinho, você achar que a vida vai ser melhor com você, é a mesma coisa de que você achar que você sendo vegetariano, um tigre vai maneirar com você, né? Parada. Então, um exemplo dos dois irmãos. Manel era o filho consciente, né? Guardava dinheiro e tal, não ia pra farra. Enquanto o irmão dele, Moura, era o que sabia viver bem, né? Farra zona de quinta a domingo e tal, 300 conto por dia, fudendo todo mundo. Aí quando dava uma merda, quem é que pagava o pato? Manel. Aí, é mesmo. Aí, moral da história, 15 anos se passaram, Moura continua vivendo lá a vida louca, numa boa, quem é que continua levando fudendo? Nessa época aí da Lan House, a Lan House do Manel era lotada, mano. É doido. É porque, macho, o Manel pegou uma época que, vamos dizer, ele investiu na corra certa. A maior vantagem que você tem é investir na corra certa. Porque podia dar tudo errado, mas como era um negócio que tava na vibe. Na hora pior certa, que fosse, né, mano? Ia viver lotado. Era a mesma cor do que há 10 anos atrás, desse período aí da Lan House do Manel. O cara botar uma locadora de videogame, mano. Mas, né? Na época eu me lembro que onde aparecia locadora de videogame, era lotado, os pivetes iam jogar, mano. Ninguém queria saber onde era, ninguém botava dificuldade, não. É, mano. Podia botar na favela, né, mano? Que a galera ia jogar, né? E ia mesmo, mano. E do mesmo jeito foi o Manel. Só que o Manel foi melhor porque era um localzinho mais ou menos acessível, né, e tal. É, mesmo na avenida, né? Em frente a uma parada de ônibus ali, só era ruim ali quando alagava, né, mano? Chovia. É mesmo, né, mano? Ficava um mar aqui na frente. Virava uma lagoa. Tu que entrou não a água aí na Lan House, mano? Eu, mas teve um dia que choveu tanto, mas tanto mesmo. Acho que não deu pra ver a calçada, mano. A calçada ficou totalmente coberta, totalmente mesmo. Na porta da Lan House, que a gente, na época que a gente botou o ar-condicionado, né? A água ficou na porta, macho. Na porta mesmo. Impressionante esse dia. Choveu muito, viu, mano? É, mas é doido. Normalmente um estabelecimento comercial ele abre 7, 8 horas da manhã, é, né? É, não, isso aí era... A porra da loja do Manel, mano, esse bicho só ia abrir lá pra 10 horas, 11 e meia, da hora que esse vagabundo acordava, mano. Meio dia, né, mano? É, o House? É, mano. Sim, que eu me lembro que tinha. E o pior, mano, que era uma coisa assim, se todo dia essa bicha abrisse 11 horas, eu não dizia nada não, mas era de acordo com o sono do Manel. Tinha dia que esse bicho dormia mais, tinha dias que dormia menos, né? Não, mas o mais tardar mesmo era 10h30, 11 horas, porque na época mesmo, era abrir 9. Tu tem noção, mano? Tu tem noção que é o cara abrir um empreendimento, mas que é voltar a dar pro público 10h30 da manhã, mano? Não, mas é foda mesmo. É por isso que eu digo, mano, que tinha tudo pra dar certo, porque a metodologia de trabalho aí pra dar. Mas eu acho que estiquei, não era 10 horas não, porque a minha mãe, ela sempre chorava pra gente abrir 6 horas, 7, não, 6 e meia, 7 horas. Então ela chorava muito, viu, porque esse tempo todinho. Ela de chorar pra abrir 7. sendo que o meu irmão abria 8. E eu, com o sonozão doido, abria 9, 9 e meia. E o Júnior abria 10. 10 e meia, 10 e meia não chegava, não, porque aí eu parei demais. Mas eu acho que 9, 9 e meia chegava. Ela ficava doida, mano, porque... Quando bora, eu tava nesse dia, enquanto eu tava chamando, mas já tinha gente lá fora esperando a porra abrir, ninguém ia abrir. Eu era um desses que eu me lembro, mas na época do auge do Ragnarok ali, o cara ia pra porta lá da Lan House do Manel, ó. Passara, o cara chegava às 9 horas e das 9 e meia. Cara, macho, eu vou é na concorrência, meus pais todos até dormindo. Foi investimentos não pesado, não foi não, Manel, ali no, nos computadores. Né? Computador era um negócio que não era barato, não. Não, tudo, bicho, não eu me lembro da primeira remessa. Quinta categoria os computadores. A primeira remessa eu me lembro que foi um empréstimo, né? Um empréstimo do banco, e aqueles empréstimos de abrir negócio e tal, aqueles negócios assim, tipo do Banco do Brasil, ou Banco do Brasil, ó, Banco do Nordeste, que é o que ajuda empreendedores. O beck dos peixinhos, ele foi de 5 mil, mano. 5 mil reais em 5 computadores, cada um saiu 1 mil reais. Barras de ouro. Foi os nossos 5 primeiros computadores, aí a gente depois comprou mais 5. Mas só uma pergunta, mano. Aqueles locais ali tudinho, era tudo da tua mãe, é, mano, aquilo ali? A loja número 1 que a gente tava... Vixe, é tipo Silvio Santos era... mesmo, mano, loja número 1, número 2. A loja, de onde nós fizéramos, pra esquerda, que são mais dois, são mais dois pontos, eram 3 no total. Era do meu avô, entendeu? Onde a gente tava, as costas de onde a gente tava, dava na nossa casa. A gente tinha uma porta pra dentro da nossa casa. Aí os dois pontos depois, pra esquerda, era do meu avô. Ah, então onde era a ração e a sorveteria? Pra esquerda. Pra esquerda. Pra quem tá de costa pro meu ponto. Não é pra quem tá de frente, não. Pra quem tá de costa pro meu ponto. Pra esquerda. Certo. Então era a sorveteria da minha tia e o outro pontinho lá que eu não lembro o que era. Negócio de roupa, parece. Era a empresa fantasma, né, mano? Houve uma história dessa. Que a galera alugou o ponto, alugaram o ponto na época, mano, e nunca que abriu o ponto. Ixi, aí ficava só esse lance aí de alguém abrir a porta, aí entrava um homem misterioso lá, aí fazia nada, ia-se embora. Fazia nada, é. Aí o cara ficava... tava pagando, né? Tava no ombro. Pois é, aí tava pagando. Aí chegava assim, aí. Aí mandou, não, tem alguma coisa estranha. Aí pro avô do mano perguntar, ele tá pagando aluguel? Tá, então beleza. Mas ali eu me lembro ali que foi um investimento tão pesado ali no começo. Porque tinha os computadores, aí tinha a bancada que o cara tinha que fazer, né, mano? E arrastou mais 1000 conto, né? Deve ter arrastado ali. E o ar-condicionado é na loja do Manel ali. Pois é, o último investimento, o cara comprou mais 5 computadores, botou ar-condicionado, botou os portazões de vidro lá. Foi a fase intermediária. Agora eu me lembro que teve uma fase que o mano entrou com os dois pés, não foi não? Tu comprou a loja do lado, fez uma expansão zona doida. É, parece aí mesmo. Botou na cerâmica. Achei mais que o mano arranjou um sóciozinho pra fazer tipo um negócio de gráfica lá, que era um bom enxame. Cara que ficava na Xerox. Lembra tudo desse doido aí? Eu me lembro desse doido aí, mano. Cheguei assim, vixe, mano, o que é esse doido aí, mano? Se o cara for ver aquela época ali, mano, eu acho que o Manel deve ter sido uma época dourada, porque ali é o negócio, você vê que o negócio entrou dinheiro e foi de uma vez, mano. A loja ficou bonita, zona toda ampliada, tudo de primeiro. Manel contratando funcionários terceirizados, né? Bicho botando o vigia, o Zé doidinho das cópias lá, né? É que era aquele bicho, Manel. Aquele bicho ali da Xerox. Era o Cristiano, eu acho. Vocês estão falando. É o careca. Meu pai chama ele de careca. Cristiano. Esse bicho, ele é tipo design de pra criar logotipo, logomarca. Sim. Essas coisas assim. Sei. Aí ele fazia uns trabalhos no Corel Draw irado também. Fazia umas paradas massas. Aí ele entrou pediu como uma sociedade. Ele entrou tipo como sócio, realmente. Ele não pagava, ele pagava tipo uma porcentagem em cima do valor que ele produzia, entendeu? Ele ficava com uma parte pra ele, a gente não pagava salário nem nada, não. Ele fazia, ele tinha os serviços dele, e em cima daquele serviço ele pagava a gente, entendeu? Tendo que era um negócio de agiotagem, né? Resumindo aí. A proporção relativa ao ganho, né? Também não era quem ganha o caba, né? Era, mas que hoje em dia o cara quebrou, mas tá falido aí. Não, negativo. Ele ainda trabalha com isso, ainda trabalha na empresa zona doideira aí e tal. Você vê falando aí. É mentira. Falando negócio de. Google aí no Facebook, mano. Fabiano Careca, pra ter que escutar fudido aí. Aí tu olha assim, empregos anteriores, espaço virtual, aí pronto, aí é ele mesmo. Mas você falando negócio de agiotagem, é uma história que é foda. Tem um cara aí, hein, que o primo dele, o avô dele, mano, era, diziam que o cara era agiotazão. Ele tinha uma cara de mal, o avô desse bicho aí. Aí beleza, né? Aí esse bicho tinha um cofrezão ali no quarto dele, assim. O quarto deles, as portas eram abertas assim, né? Que ele gostava de que corresse vento. Correu um vento. Corresse esse vento ali pro quarto dele. Aí esse cara, esse primo desse cara que tinha um avô que era, diziam que era agiota, olhou assim o cofrezão na parede. Aí, vixe, um cofre, ó, cofrezão aqui. Aí ficou brincando de girar o cofre, brincando de Missão Impossível, né? O cara com aquela putaria, né? O cara botou assim a orelha assim no cofre, aí ficou girando assim, girando pra tentar abrir. Aí esse cara soube, olhou assim o cofre, aí disse assim: mexeram no meu cofre! Aí todo mundo ali com o olho arregalado ali na casa. Quem foi que mexeu no meu cofre? Não sei. Eu sei que ninguém se acusou, mano. E ficou. Esses caras de agiotagem são perigosos. Pra eles darem um tiro num cara é bem ligeiro. E aí ficou nessa aí, de ninguém se acusou e até agora ninguém sabe quem foi que mexeu no cofrezão aí do avô do cara. Eu sei, mano, que na época que eu morava por aí, eu conheci uns três coroas que eram agiota. Só que esses bichos eram tudo agiota, gente fina, né? Assim, eu achava putaria que tinha um agiota lá, mano. É que o apelido desse bicho era o Bagatela. É, só que aí é um marketing muito bom, né? Não, mano? O cara ser assim, um agiota, mas como é o nome do cara? Não, é o Bagatela. Taria, viu, a escorra desse bicho deve ser tudo no preço. Agora, a agiota é um negócio que dá muito dinheiro, né? Porque o cara cobra lucros abusivos e até hoje em dia existe, né? Só o que tem agiota aí pelo meio do mundo. Hoje mesmo, eu tava falando com um colega meu, aí um amigo dele pediu dinheiro, um agiota, pra abrir um negócio de churrasquinho, né? Aí como é o negócio do agiota? Ele emprestou os 500 e todo dia o cara tem que pagar 25 a ele. Aí, vixe, mano, já é isso. E quando o cara não tem esses 25, né? O agiota leva tudo em mercadoria. Aí é o que eu tô dizendo, é um agiota de vergonha e escroto, né? Porque aí ele praticamente escravizou o cara. O cara trabalha só pra dar o dinheiro pro agiota. E se não der o dinheiro da Jota, aí é pior, né? Mas ó, tinha um cara lá no Monte Castelo que fazia a agiotagem dos tempos dourados, né? Antigamente e tal. A agiotagem romântica, era né? Negócio muito bom, mano. Pois é, porque esse bicho emprestava dinheiro pra negada, mas era assim. Todo mundo, vamos dizer, o cara chegava lá, ei, fulano, me empresta aí 100 conto, cara, me empresta. Mas tu tem que deixar o cartão do Inamps aqui comigo. E aí, quando é o dia do pagamento, eu saco o dinheiro direto, tiro o meu e dou o meu. Beleza. Aí era bom demais, mas esse bicho, no começo do mês, ele com uma suzão de cartão ali, aí tirava na negada, tirava a conta dele, ia devolvendo os cartão e durante um mês acumulando de novo. É doido, esse bicho enricou que fez lama. Daria, viu? Profissão agiota, né? Agiota, é o que eu tô dizendo, mano. É crime e tudo, crime, mas... É crime. Em nível de lucro, mano. Negócio é esticado. É porque os bancos cobram. Mas se bem que os bancos já estão quase no nível de agiota, né? Pois é. E tipo, os agiota antigamente cobravam 20%, né? Em cima, alguma coisa assim. Os bancos já estão quase pau a pau, né? Os agiota começam a perder mercado, né? Mas vão concorrer com empresas do tamanho de banco, né? E tal. Era putaria se o... Como é que se os agiota começassem a fazer aquela putaria, né? De o cara pegar dinheiro com eles darem aqueles brindes, né? Tipo os cofrinhos, né? Aquelas coisas que os bancos dão. E dar aqueles cofrinhos que é só a cabeça do Homem-Aranha, assim, de gesso. Aí eu falei assim... vamos comprar mais computadores, vamos alugar o ponto do lado esquerdo. Não é nada, esse bicho deve ter dito assim mesmo. Qual ponto não gera de vocês? Vamos se apossar ali do ponto do lado esquerdo. Não, é porque o ponto que a gente sempre começou, sempre teve um negócio, nós não pagamos nunca aluguel, entendeu? Nós nunca tínhamos pago aluguel, entendeu? Então, esse que sempre foi nosso. Por quê? Porque ele era do nosso avô, né? Então, teoricamente, a gente tinha que pagar pro nosso avô, certo? Sendo que o vovô tinha, tipo, entregue pra minha mãe. Meu filho, bota esse negocinho e seja o que você quiser. Rodagem, né? Aí ele deixou. Sendo que quando a gente decidiu pegar o próximo, que é o do lado esquerdo, o outro, aí ela, não, vamos pagar esse, né? Vamos fazer questão de pagar, porque esse aqui a gente não pagou, então vamos pagar esse aqui. Aí pronto, a gente alugou pra ele, continuamos dando o dinheirinho dele, porque era de terceiros, né? De outras pessoas que normalmente pagavam sempre. Continuou pagando, aí comprou mais computadores, fez o piso e tal, o Ilume botou as lampadas aí e tal. Ficou doideira, viu, mano? É doido. É, mas ficou bonito, mano. Quando eu achava muito massa aquela loja ali, mano. Parecia o Templo de Salomão, né? O Templo de Salomão. Quando eu vi a loja do Manel, mano, a expansão, eu vi assim um azulejozão brilhando. Eu, vixe, botou agora, ó. Assentou agora o piso, Manel. É um cara acostumado com um pulgueirozão doideira, né? A loja suma toda decente, né? Porque o piso era aquele piso terra vermelho. Terra batida, né? Assim. Não, era um vermelho, era um piso bem antigo, mas terra batida vermelho. Mesmo. Não, um azulejo vermelho que tem até hoje aqui em casa, do lado da entrada. Tem esse piso. Cimento, ele é, bem, né, ele é bonito esse piso aí, mano. Sendo que o cara tem que encerar ele. Tem que botar uma cera, uma doideira que fica massa. Oi, né? Oi, Joel, botou uns. Como é o nome daquele bicho lá? Porcelanato, né? Porcelanato. Cabanel aí todo rico já. Botando uns porcelanatozão ali, bancada de granito, mármore imperial, né? Aí lá vai, ó, eu passando assim em frente à bodega do Manel, né? Todo mundo dizia. Todo mundo chamava a bodega do Manel. Aí passando assim, vixe, meu irmão, que loja foi essa que inaugurou? Aí as portas onda de vidro, assim, toda doideira. Eu, aí, mas... aí eu entro o Manel sentado assim na mesa. É o vixe, mancha, expansão zona doideira, mancha aqui. Só o Manel com a gravatinha, né, detrás do balcão. Essa época aí foi uma época zona dourada, mano, tu é doido. É, mas uma coisa ninguém pode negar, mano. O Manel passou mais de 20 anos da vida dele trabalhando de bermuda e chinelo, né? Acho que no dia que o Manel foi começar a trabalhar, mano, que obrigaram esse bicho aí de calça comprida e tênis, esse bicho deve ter ficado todo desconfortável, né? Falando com o Betão, né, mano? Ei, mancha, mas não pode usar bermuda não, velho. Pode não, mano. Mas tu tem certeza, mano, que não pode vir de bermuda? Pode não, isso. Pode não, mano. Não, eu na época que eu fui de boné. Mano, eu vou trabalhar de boné, mano. Estaria demais, mano. É, bicho, todo aqui de meninão, ó. Ei, mano, parei de. Eu chegando lá de boné, a negada tudo me olhando assim. Ixi, aí eu já era. Ei, mano. Negado aí, eu acho que tá achando estranho. De mulher aí, ó. Só o Betão olhando torto pro cara, ó. Já estaria que o Betão entrava na sala. Aí ele sentava assim na mesa dele, né? Que era lá no canto. Aí ele passava assim uns 20 minutos parado olhando pra uma pessoa assim, mano. Ele era afim do Manel, é? Ele ficava parado olhando pra qualquer pessoa assim. Que eu tava lá na EA, né? Aí eu tava lá na EA. Empresa do Betão, né? Eu cheguei. Ele se mudou, né? Se mudou lá pro shopping lá. Aí, mas eu trabalhei uns 6 meses lá no shopping e observei, né? Os meus futuros clientes, né? Todo mundo passava, eu inclusive, né? Eu passava a semana com o carro sujo, macho, e não conseguia tempo pra lavar, porque, tipo, eu não passava num lava-jato 6 horas da manhã pra conseguir chegar a ser o primeiro, né? E sair com o carro cedo. E quando eu saía do trabalho de 7 horas, os lavas já tá tudo fechado, né? Então era impossível. Não sei se acordasse 5 horas da matina pra estar lá no, em algum lava jato que abrisse muito cedo. Então, isso não, eu não faria jamais, né? Aí tu fisgou a oportunidade, foi? Não, aí eu achei que fosse uma oportunidade realmente de negócio, né? Como diz o Sebrae, nem tudo que se vê é uma oportunidade de negócio. Mas eu achei que fosse, botei fé. Aí tu disse assim, quem é esse Sebrae pra opinar sobre a minha vida? Pois é, aí eu... Pois é, aí... Aí quando foi no finalzinho desses 6 meses, um belo dia eu cheguei assim, aí tava lá... Não, aí eu cheguei na administração, perguntei, vocês, como é que vocês pretendem, vocês pensam em alugar um espaço aqui, que eu gostaria de abrir um lava jato, tá, bababá. Aí a mulher disse que já teve um lá, tal, que gostaria que eu tivesse outro, realmente, porque... Pois é, aí eu fui... Fui lá saber os detalhes, tá, bababá. Aí ela disse que poderia ser e tal, disse que ia me mandar o preço, de onde seria o espaço, tal, tá, que negócio todo. Aí passou mais um mês, dois, eu acho, trabalhando, aí quando um belo dia eu cheguei lá no trabalho, aí, meu irmão, quer saber, eu vou me embora. Vou meter uma facada nesses baitos. Aí eu disse, eu vou me embora, eu vou sair fora, ó. Aí pronto, aí saí, eu me levantei, fui lá no escritório do Betão. Ei, Betão, ei, Betão, eu tô saindo fora, ó. Aí estaria a frase do Betão nessa hora aí, velho. É isso, rapaz, você é um excelente funcionário. Se é nessas horas que você vê o desespero no olho do ser humano, né, velho? Aí desse, eu sempre. É, mas sério, mano. O cara devia estar, tipo, no limite do desespero, mano, dizer um negócio desse aí, velho. Aí ele falou lá umas paradas lá, né? Mandato, mano. Os conselhos. Aí, RH, tem cópia dos teus documentos, eu vou fazer um rombo do teu cartão. O bicho ameaçou não te pagar os 40%, né? É. E aí, mano? Aí eu pedi as contas, aí fui-me embora. Aí comecei a fazer um cursinho lá no Sebrae pra ver os meus prós e contras, né? É umas 4 aulinhas. É, são 5 aulas, 4 pagas e a primeira é de graça. Pronto, aí. 80 conto. Lembrei. 80 conto. Aí o cara daí vai. Vale a pena mesmo e tudo, o cara sai manjando. É bom, só assisti as duas primeiras. Aí, faltou dinheiro. Então não é tão barato, né? Porque o seguro do Manel acabou na hora, né? Aí foi sacanagem. O seguro acabou, aí o cara quebrou no meio, apartou e tal. Aí eu, rapaz, eu vou. Aí que passa... tu não disse, e agora, Sebrae? Deve ser tipo aquelas paradas, né? O Sebrae todo amigão do Manel, né? Ah, Manel, seu negócio vai dar certo, não sei o quê. Tamo junto. Aí só o Manel assim, vixe, mamão, o seguro acabou, o Sebrae falou, mano. E foi atrás de dinheiro pra abrir o negócio, né? Com a agiota. Olha aí. Aí só um momento, as agiotas vão chegando. O investimento foi baixo, tá, ou foi alto? Eu passei no banco do Nordeste pra ver lá e tal. Aí o problema é que. Ei, mano, essas. Aí vem. Uma vez acaba de dizer, mano, que o cara. Como era, mano? Aí, o cara disse assim: pai, você ser empreendedor no Brasil é uma aventura. Por quê? Vai achar umas fuleiragens muito grandes. Você, meu amigo, ó, pra você criar um. Como é que eu posso dizer? Você, é porque é um negócio de escrotização muito grande. Eu não entendi bem, mas realmente, né, faz sentido. Porque quem tá alugando quer segurança, né? Obviamente pra si, né? Porém, tem uns poréns, né? O que é que acontece? Você vai alugar um ponto, certo? É. Vai alugar um comercial. Aí o aluguel do ponto, vamos supor que seja R$1.500. Eita! Mas aí tu diz assim, rapaz, eu tô querendo agora botar um negócio. Não, peraí, eu vou botar um negócio, né? Porque eu quero crescer na vida, eu quero ganhar meu dinheirinho. Prosperar, e né? Aí o cara diz assim, eu saí do meu emprego pra essa merda. Botar esse negócio. Só merda. O que é que acontece? O que é que a pessoa fala? Agora eu me lasquei. Se fodeu. Meu amigo, você tem que nos dar apenas 3 calções adiantados, certo? Ixi. Aí tu já soma 4.500 conto no bolso. 3 calções adiantados e comprovar renda de 3 vezes o valor do aluguel. Ah, bom, só isso. Aí sim. Mas aí tu tem que estar ganhando, sabe quanto? Em torno de 5 mil reais. Ué, não, em torno tô não, 4.500, mano. 3 vezes 1.500 é 4.500. Eu não sei, porra. Mas é bom, isso é matemática básica. Vou botar uma margemzinha aí, não, né? Ainda bem que pra mudar o ponto não pediram o segundo grau, né? Porque senão aí tava fodido. Esses 500 reais aí é o do santo, né, mano? É só pra botar, só pra... O cara tem que estar ganhando em torno de 4.500, que é pra mais ou pra menos. Né? Certamente o cara comprovar 4.200, eles vão passar, né, mano? Por isso que eu disse pra mais ou pra menos, tá filé demais. E o que é que acontece? Aí eu me pergunto neste momento, mas tu acha que se eu tivesse quase 5 mil na conta, né? Logicamente que eu poderia estar pensando em botar um negócio, né? Mas eu com emprego de 4.500 reais, mano, ganhando 4.500 reais por mês, 5 mil, eu tava me esguelando pra fazer um lava-jato pra me lascar de lavar carro, mano. É, mano, 4.500 não é esse dinheiro todo não, viu, mano? Não é mal não, mano. É, mas o cara dá pro cara, um solteiro que vive na casa dos pais, dá pra viver. Meu amigo, eu tinha um carro do ano, certeza, viu, chato? Eu pagava mil. Um cara que tem o teu estilo de vida aí, mas se tu ganhasse 1.200, mano, dá pra tu ter um estilo de vida loucura. 1.200, tu não paga aluguel, mano, mora com os pais, tem casa, comida, roupa lavada, mano. O dinheiro que tu ganha é só pra putaria, mano. 4.500 por mês, mano, tu ia se acabar. É, mano, o Neto ficou meio roucão agora, mas era isso aí, né? E o cara ficou emocionado, né, ali com o discurso do Manel ali. É. Aí o cara se esguelou, né, pra arranjar esse dinheiro aí, pra comprovar a renda, é impossível. Então, tipo, você vai botar a primeira dica. Dica Telo. Vai começar as dicas agora. Primeira dica: não saia do seu emprego pra abrir um negócio. Por quê? Esse é gênio, viu, mano? É. Não saia. Por quê? Porque você vai ter que comprovar a porra da do rendimento. E o pior é que só te avisaram isso quando já era tarde demais, né? Tenha um bom amigo falsificador. Né? Vou dar a segunda dica. Tenha um irmão que quebra o galho. Essa daí é a mágica, viu, mano? Essa daí é a dica número 1 do Manel. Porque se você sair do emprego e fuder, não tem como comprovar, você tem que ter alguém pra pegar, alugar o ponto por você, que foi o que aconteceu. Poderoso Alcionezão foi chegando lá. Botamos o irmão das trevas pra alugar o ponto, certo? Aí deu certo. Segundamente, você tem que correr atrás de dinheiro pra, enfim, comprar os produtos do seu negócio. E ter um capital e separar um pouco daquele dinheiro para ser o capital dos funcionários, né? Ou melhor, o seu capital para manter os funcionários, né? Que seria o salário da galera. Não, seria o salário da galera enquanto o negócio não está se pagando, né? Aí a dica do Manel é recrutar os familiares menores de idade que saíram do colégio, né? Então, peraí, deixa eu raciocinar a terceira. A terceira. É, porque a primeira já foi, né? A terceira dica é que estude o máximo possível o seu próprio negócio, certo? Faça uma varredura entre os seus concorrentes num raio de, vamos dizer, 5 quarteirões norte. Pense numa leitura de marketing aí do Manel. É, né? Pensei que esse bicho ia dizer não sei quantos quilômetros. Rapaz, você tem que fazer uma leitura zona de 5 quarteirões ali. Ora, 5 quarteirões, mas 5 quarteirões, 10 minutos de bicicleta, o cara faz isso aí, mano. Vai pro Mano, putaria. Base, peraí, meu, eu tenho que botar a base pros leigos também dá. Eu tô com uma gíria popular. É. Se eu botar, tipo, não, tem que fazer. Mas como é que tu abriu um lava-jato, velho? E tu quer ter clientes, mano, no raio de 5 que guardeiro em sol, mano? Tu é louco? Putaria. Puta que pariu. Ah, eu entendi. É mesmo, eu vou abrir um mercadinho aí, eu não, mas aí você tem que fazer uma análise zona, você chega assim do lado de fora do seu comércio e olha pra esquerda e pra direita pra ver se você avista alguma outra bodega. Se não tiver, aí tá beleza. Não, mas isso não, não quer dizer que esteja bom não, entendeu? Porque senão é nada, é mesmo. Senão o centro da cidade não, ninguém dava certo. É um em cima dos outros ali. Mas você só sondar. Ah, entendi. Aquele público ali, aquele. O público não, os concorrentes daquela área ali, pra você sondar preço. Se o cara, se tu for procurar lá na puta que pariu, tipo 10 km de distância, mas tu vai encontrar concorrentes de 500 preços diferentes. Então nenhum cliente teu vai chegar lá e dizer, vixe. Lá no bairro tal tem um cara que faz a R$5 mais barato. Mas ninguém vai chegar pra ti e dizer isso, não, mano. Vai chegar o cliente pra ti e vai dizer assim: rapaz, na rua aqui de trás tem um cara que farra R$20. Aí sim. Ou então vai chegar outro e dizer: rapaz, eu moro daqui do outro lado da Washington Soares aqui e é R$22. O cliente ele vai pensar vai desse jeito, né, mano? É, macho. Eu falei, o Neto ficou frescando do circo patrões aí. Mas é a realidade que acontece, mano. Os clientes que chegam próximo de você, eles vivem naquele meio ali. Então, tipo, se você... Eu trabalho aqui no... Eu moro no Monte Castelo e trabalho lá no Edson Queiroz, que é aquele bairro ali. Nunca na minha vida eu vou chegar ali e vou dizer, mancho, no caminho daqui lá pra casa, ou lá de casa pra cá, eu encontro 3 lava-jato que são mais baratos que aqui. Poxa, é outra realidade, é outro lado da cidade. Quarta dica. Existe uma parada. Existe sempre uma fila da... Existe um porém. Não, ó. Todo mundo diz não, né? Tem muita pessoa... Há pessoas que sabem desta realidade. E outras pessoas acham que quem gasta dinheiro é o povo rico. Por quê? Porque paga caro. E quem gasta, e quem quase não gasta nada, é o povo pobre porque não tem dinheiro. Isso é um raciocínio até um pouco lógico, mas não faz sentido. Tá, pesquisas apontam que... Estatísticas do Manel. É isso aí. Quem gasta mais dinheiro pra lascar é o pobre. Por isso que ele é todo lascado. E o rico, macho, ele é um filho de uma égua que é pisando em ovo. Ele é pisando em ovo todo o tempo, mano. Mancha é uma coisa até chata. Se torna até chato, mano. Muitas vezes. Você vê um carrão parando, mancha. Aí você vê, vixe, mancha, esse aí tem dinheiro, né? Aí os preços lá, tudo tabelado, tudo bonitinho e tal. Aí o cara... O cara parando de Ferrari, né? Não, aí o cara tem um carrozão gigante. Que é uma 4x4, né? Que é uma Lastux, uma Hilux. Suzuki, né? Suzuki ali. Uma Amarok, é só o carrozão grande. Aí ele para lá e diz... Eixa, lá vai simples, 35 conto, isso tá caro demais. 40 conto com cera, vixe, isso não pode não. Aí, moro, faça aí 35 com cera pra mim, bora, pelo menos. Faça aí. Chorar por 5 reais. Minha joia, né? O cara chega assim. É, o cara vai chorar por causa de 5 reais, tá, mano? Aí dá vontade de dizer, pô, mas tu compra um carro desse tamanho, tu mantém ele desse tamanho, mas tu quer pagar mais barato, compra o menor, porra. Não, mas eu vou te dizer um ensinamento aí do teu ditado, mano. O cara que é rico, ele enricou justamente de 5 em 5 conto, que ele economiza em cima dos trouxas, mano. E o cara que é pobre, ele tá sendo pobre por causa disso aí, mano, porque o cara compra tudo, paga o preço que todo mundo pede e acaba ficando pobre, mano. Isso aí nada mais, nada menos do que a realidade do mercado. Mas tem duas, tem outras vertentes sobre essa afirmação ali. Tem, não, né? Mas a realidade é essa. O cara que é rico, ele enricou porque ele economizou mais e trabalhou mais do que os outros. O cara que é pobre, ou ele trabalhou muito pouco, ou então ele gastou o dinheiro todo que ele tinha, não economizou no peixe em show e foi pobre. Não, mas tem o mesquinho também. Né? Não, Não, é justamente. É um mão de vaca, né? Esse aí é que é o problema. Macho, por exemplo, tu tá pensando em valores, mano. Por exemplo, o cara economizou teu aí 5 conto, né? Mas na verdade, macho, ele economizou foi 15% da compra, mano. Então 15% é uma margem altíssima, mano. Tu tá pensando só em 5 reais, tu percentar em porcentagem de valor. É mesmo. Tu é doido, macho. 15% que o cara me der de desconto em qualquer coisa é um negócio bom demais, mano. É verdade. Existe o raciocínio inicial era o quê? Manuel Alves. Voltando à quarta dica, né? Porque eu comecei essa putaria aí, né? Porque eu ia falar do... Eu falei do rico, né? Agora eu vou falar do... Vai, tô... Do meio médio, né? Que é o classe média. Classe média chega lá, aí tem um Gol, carrozinho básico, humilde e tal, legalzinho. Acaba trabalha lá no restaurante lá. Pops. Aí ele chegou lá. Ei, amigão, você faz aqui lavagem, com uma hidratação de banco de couro, né? Aí eu, Aí depois esse preço aqui é 80 pilas. Aí eu, 80 pilas. É, irmão, o cara não fica assustado não quando ele te perguntou quanto isso. Eu expliquei pra ele, né? 80 reais, a gente utiliza dois produtos, faz uma. Eu expliquei todo o processo da lavagem. Aí ele, não, então bote aí uma hidratação de couro e mais uma lavagem completa. Saiu, sabe quanto? 110 conto. É o cara, rapaz, mas bata esses 10 aí. Ah, aí é que está o problema. Aí que está o ponto de vista do Neto. Talvez ele seja o quê, Neto? Seja um trouxa, mano. Porque esses 10 reais que ele está perdendo na tua mão, o cara é rico, ratinho embolsado. Ele é, na visão do Neto, ele é trouxa porque não pechinchou. Mas exatamente. Realmente ele pagou de boa. Não pediu nenhum desconto. Aí, 110 aí na tua mão e vamos embora. Também não voltou. Vamos fazer o certo. Não, ele voltou. Aí, velho. Trouxa mesmo. Não, pagando absurdo, né? Ele, hidratação de banco de couro é tipo duas vezes por ano. Então, duas, três vezes por ano, dependendo do uso. Então, ele só pagou a lavagem tradicional mesmo, né? Volta a ver. Aí, o que é que acontece? Em base da quarta dica, voltando pra quarta dica, o que é que acontece? Você ganha mais dinheiro, você pensa, reflete um ano inteiro em que negócio botar, o que botar. Aí você, não, tem que botar um negócio pauleira pros ricos, porque os ricos é que gastam dinheiro, paga alto e vamos embora. Aí é que eu vou ficar aí. Mas aí, você em contrapartida tem aquele velho esquema. Eita. E muitas vezes o pobre é que faz dívida e acaba gastando exatamente. Muito mais. Mas quem gasta dinheiro é a pessoa você tem mais que, humilde. Você tem que sondar muito bem quando você vai colocar um negócio. Você tem que até visar esse alvo, que é o público. O quanto você quer atingir. Se você quer atingir mais um público humilde, blá, blá, blá, ter uns preços mais acessíveis, blá, blá, blá. Ou se você quer esticar a baladeira e pegar um público mais lascando, um bairro mais localizado, mais padrão AB, né? Aí a quarta dica está baseada em estude os clientes. Isso é, estude financeiramente, né? O que você quer almejar, né? O que você almeja para o seu negócio. A quinta e última. Ixi, agora é que vem a master agora. Agora é a dica dourada. É aí que o pessoal vai encher os bolsos. Agora é que vem a dica do sucesso agora. Quinta dica. Hello. Não conte com o Neto pra nada. Você pode fazer preços diferenciados. Por quê? Porque não é uma franquia tipo como a McDonald's, que é uma franquia que leva tudo ao pé da letra, logicamente, que respeita o franchise. Franchising. Eu entendo, eu uns 20 contos aí que ele pregou no Sebrae. Hasta la vista, baby.